infância morena, portal de marfim, onde na açucena chamado por mim. Cantiga do monte, clareira do ar, dançando na nuvem, mudando em mar. Na flor da montanha, na espuma a cair, nos frutos de agosto, na boca a sorrir. Na crista da vaga, tormento alonguei, no vento e na fraga, só luto encontrei. Abriram-se as velas, mal rompa a manhã, na luz e nas trevas foi-se a louçar. Ai, humilha prata, meu sonho sem ver. Ai, noite de lua, meu lume de ardir. Ó finas areias, ó clara manhã, ó rubras papoilas da cor da romã, ó rosto da terra e abismos do mar, ouvi do seu canto de longe armar. Abriram-se as velas, mal rompa a manhã. Na luz e na treva, lá vai a louça. A morte zombando na aurora lunar, no jardim suspenso, no seu fogar.